trabalho visando colaborar com Deus. Minha vida é um trabalho de Deus. Ele é o autor dela e, certamente, estabeleceu metas e possibilidades de alcançar seus intentos. O ser humano, sendo sua obra, inserido no universo, faz parte de um destino tão grandioso quanto seja seu autor. As civilizações legaram ao ser humano modos de entender e se relacionar com o que ele chama de Deus. Em paralelo a esses modos há um ser Deus cuja existência e objetivo são independentes do ser humano. As diversas culturas, bem como a relação do próprio ser humano com a natureza, determinaram aqueles modos, estabelecendo paradigmas de contato com o que se acreditava ser Deus. Sem ter uma dimensão precisa de sua essência, esses modos se perpetuaram sem que se tivesse a ideia adequada dele. O principal paradigma dessa relação estabelece que a ele deve-se pedir ou louvar sua glória. O agradecer está estritamente relacionado ao pedir, porque supõe ter alcançado algo ou ter recebido gratuitamente. O paradigma gira em torno do dar-receber. Essa relação de opostos inesgotável e simplória não encontra lugar de exclusividade no Espiritismo. Em que pese se manter o pedir e o louvar, há uma outra ordem de relação que se sobrepõe à anterior, o colaborar com sua obra. Essa nova relação com Deus, dada sua natureza transcendente ao humano, reveste-se de caráter especial, não se limitando ao pedir ou louvar. Nela, o trabalho profissional, a oração, os comportamentos e outras atitudes cotidianas, quando feitos dentro daquela perspectiva, passam a se constituir em autênticos meios de comunicação com a divindade. Relacionar-se com Deus deixa de ocorrer em lugares específicos ou para pessoas religiosas, sendo componente consciente natural de todas as atitudes do ser humano. O Espiritismo nos ensina que a melhor maneira de se relacionar com Deus é colaborando com seus objetivos. Partindo do princípio de que ele nos fez com algum objetivo próprio e de que, a tomada de consciência desse objetivo representa uma aquisição importante na evolução pessoal, passar a viver em função de alcançá-lo, torna-se, então, fundamental. A vida tem então mais sentido quando vivemos em função dos objetivos de Deus. Vivemos para Ele, sem qualquer necessidade de nos tornarmos religiosos profissionais. Não só o trabalho caritativo em favor do próximo representa serviço altruísta, mas também o próprio trabalho remunerado que, sendo encarado como um dos meios de realizar os objetivos de Deus, constitui-se em fator de alegria e bem-estar pela certeza de seu propósito divino consciente. O ser humano não só é considerado filho de Deus, como também copartícipe da construção do mundo, sem qualquer inflação de seu ego. Nessa perspectiva, as escolhas profissionais, comuns na adolescência, tornar-se-ão mais flexíveis, tendo em vista a possibilidade futura de modificar-se por uma nova escolha que seja mais adequada à percepção de si próprio, condicionada a estar de acordo com objetivos maiores. Terminada a tarefa num campo, o espírito pode decidir-se por atuar em outro. As mudanças profissionais deixam de ser traumáticas. Descoberta uma nova vocação, verificada sua pertinência evolutiva e assumidas as consequências decorrentes de uma mudança, pode-se buscá-la sem culpa, consciente de seu valor para aqueles objetivos. O trabalho, ainda que penoso e mal remunerado, recebe uma contribuição psicológica, dada pela consciência de sua importância para a construção de um novo mundo. Tal consciência, não representa prescindir-se das necessidades reivindicatórias no campo dos direitos e deveres dos que fazem parte da relação de trabalho. Nesse particular o ser humano é meio e fim do próprio trabalho que executa, não se tornando escravo de interesses egoístas. A oração, antes forma petitória ou bajulatória, ganha conotação como forma de comunicação com Deus a fim de lhes conhecer os objetivos ou corrigir rumos pessoais. A oração é ação em favor de si e de outrem. É um poderoso antídoto às agressões psíquicas. Não há lugar para altares, oferendas ou sacrifícios. O único sacrifício exigido é o sacro ofício de fazer o bem ao alcance de cada um. O único altar é a consciência em paz a seu serviço. Nesse sentido, Deus deixa de ser uma metáfora psicológica, utilizada para os momentos de crise, passando a tornar-se o alter ego superior ou referencial de diálogo constante com a consciência do próprio ser humano. As fórmulas prontas de comunicação com Deus passam a pertencer aos primórdios da consolidação do ego, ainda frágil em sua fé. Quando o ser humano alcança a compreensão do significado essencial de viver, passa a ter uma nova relação com Deus. Metaforicamente dizendo, aquele que antes punia e castigava, e que mandava provas e expiações acerbadas, passa a ser um educador na condução de seu aluno, a fim de que, mudando a relação, ela se assemelhe com a de um colega ou colaborador, na mesma tarefa de construir um mundo digno, melhor e agradável de se viver. O trabalho de promoção social, numa instituição religiosa ou não, constitui-se num campo de aquisição de valores morais e se torna excelente terapia para a cura dos males da alma. No entanto, sua prática não pode cristalizar-se como uma obrigação ou mesmo como um feudo para aquele que o executa. O trabalho que se faz em favor do próximo não é, em si, fator de crescimento para quem o executa, mas, principalmente, como é feito e que sentimentos e valores faz surgir no seu autor, bem como em seu beneficiário. Conseguir o benefício ao carente não é garantia para o crescimento espiritual de quem o faz. É preciso encontrar no trabalho a satisfação pessoal ao lado da satisfação e do crescimento do outro. Conscientizar-se da existência de Deus é viver de acordo com esse princípio, como um sentimento, como uma faculdade interior, um sentido a mais, a algo muito maior que qualquer outro. Se o corpo possui cinco sentidos e o espírito outros tantos, um deles certamente é aquele sentimento de Deus em si mesmo e de sentir-se integrado ao todo universal. Esse sentimento implica numa alegria interior, num estado de espírito de íntima satisfação em viver e existir. Nada pode acontecer ao ser humano que não seja para seu bem e sua felicidade. Poderíamos, num arroubo de pensamento, imaginar que Deus deseja estar no lugar mais alto da consciência humana, visto que ele se realiza através do humano que concebeu sua existência a seu modo.